Quero dar uma boa tarde a todos, em nome de Jesus. Não sei qual foi o tempo que faz que eu estive aqui com os irmãos trazendo a palavra. Deus tem me dado novamente essa oportunidade, né, de estarmos aqui. A pastora não pôde estar aqui hoje, me pediu para estar com os irmãos. Sei que durante esse tempo enfrentamos algumas tribulações, né, e Paulo diz que atribulados, mas não angustiado, né? Perplexo, mas não desamparado, né? Desanimado. E ele sabe, irmão, que Deus tem sempre oportunidade para nós. Sempre. Porque aquele que, quando nós se dispomos a orar em línguas, não é? A buscar a Deus, a fazer aquilo que somos orientados, né, aqui pela palavra de Deus e pelos nossos pastores, pela pastora Ana Maria. E aquele que pratica, Deus vai levando para aquilo que ele quer dentro do corpo de Cristo. Não direcionado por vontade humana, mas sim por Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração por todos os irmãos. Eu sei que aqui, irmão, tem pessoas enfrentando dificuldades, né, diferentes, né? Mas o Espírito Santo que acompanha a gente dia a dia, aquele que Jesus enviou para estar conosco, ele sabe a situação de cada pessoa aqui, não é verdade? E nós vamos pedir a Deus. E eu quero dizer a vocês que tudo isso que está acontecendo com vocês, comigo, nós já somos vitoriosos. Não é que eu estou dizendo, irmão, é que já somos vitoriosos mesmo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele já venceu todas essas coisas. E que Deus colocou em Jesus todas as coisas. E ele não deu Jesus só para nós. A Bíblia diz que com Jesus ele nos deu todas as coisas. Amém? Então nós somos vitoriosos, estamos a caminho de receber tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Uns já estão bem pertinho, outros estão buscando. E assim a gente vai tendo vitória em Cristo. Vamos agradecer, irmão, por todas essas vitórias, agradecendo que essas lutas, essas dificuldades, nós já estamos agradecendo a vitória. Amém? Já somos gratos a Deus. E Paulo se alegrava quando as pessoas aceitavam Jesus, porque eram mais gente para ser grato a Deus por tudo que ele fez. Então vamos ser gratos a Deus. Não peça, agradeça. Amém? Agradeça. Glorioso Deus, queremos te agradecer. Tu és tão maravilhoso, tu és bom, tu estás conosco aqui. Nós somos gratos, Senhor, porque em Cristo somos mais do que vencedor. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é que nos dá muito mais, Senhor, além do que nós estamos te pedindo ou imaginando. O Senhor é aquele que está conosco, nos dando vitória em tudo. Em nome de Jesus eu quero neste momento, Senhor, te pedir, Senhor, que tu ponha tuas mãos sobre essas pessoas. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor estenda as suas mãos por todos eles que aqui estão. E dá vitória, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te agradecer. Amém. Irmãos, eu sempre gosto de meditar quando estou aqui junto com os irmãos. Faz uns 20 anos, 20 e poucos anos, 25 mais ou menos, quando Deus me falou de algo. E eu guardei isso por muito tempo, e acreditando que Deus iria, sim, fazer o que ele tinha falado comigo. Depois de ele ter, é uma história, depois quando ele me falou isso, ele teve que fazer algo na minha vida. Eu me lembro que, não se preocupe, eu estou aqui em cima, e eu vou descendo. Mas é porque eu não sei. Deus me leva sempre assim. Eu não sei. Eu acho que eu, Eu como eu vim de uma igreja e que parece que eu tinha que estar assim, sabe, decorando, tinha que, sabe, aquela coisa toda. Eu saí disso, eu não quero isso, porque eu acredito que o Espírito Santo, quando a gente lê, não só aqui, mas em casa, o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas. Se preocupe, não. Porque tudo que eu irei falar aqui está dentro da palavra de Deus. Amém? Não se preocupe, mas vou voltar aqui. Então, serve de edificação, irmão. Tudo o que nós falamos aqui não é para, vamos dizer assim, eu sei que os irmãos, todos que estão aqui, vocês são lavouras de Deus, edifícios de Deus, herança de Deus. E que vocês têm o Espírito Santo e sabeis todas as coisas. Mas quando Deus nos direciona para levar a palavra para a igreja, eu tenho conhecimento do que eu estou falando aqui é para exortação, edificação e consolação. Amém? Porque vós já tende a unção e sabeis tudo. Amém? Vocês têm a unção de Deus. E como eu falei, quando Deus me falou isso, irmão, eu me lembro que num dia eu estava num quarto, tomando conta do meu pai, do meu irmão caçula, e naquela madrugada, Deus me mostra um ser, um anjo, com uma taça muito grande, cheia de óleo. E eu me levantava, dobrava meu joelho, e aquela taça era derramada em mim. E eu me acordei com essa unção, e até hoje eu não perdi ela, irmão. Mas era para uma finalidade. E sempre eu digo, irmão, não estou aqui por acaso. Eu não me escolheria para estar aqui com vocês aqui. E não tomaria essa decisão de sair de onde eu moro para vir aqui para Alphaville. Jamais. Amém? Jamais. Mas quando naquele dia Deus me falou de algo muito grande, e depois, agora, 5 anos passados, eu voltei lá a Pernambuco, e quando eu estava lá, Deus me falou e disse: você não vai ficar mais nesse ministério, você vai para um outro ministério. Eu disse para minha esposa: como eu vou sair? Que a gente nunca tem plano de sair. A gente está naquela igreja e não quer sair, né, irmão? A gente coloca assim: aqui nasci, aqui eu não vou sair, né? Mas existe variedade de ministério, não é verdade? Variedades. Você não pode mudar o seu Deus. Você não pode mudar a direção do Espírito Santo na sua vida. Você não pode fugir da palavra. Mas há variedade de ministério. E naquele dia, depois de meses, Deus me direciona, escutando as mensagens do pastor David na 105.7. Não sabia desse ministério aqui, não conhecia. E Deus, através daquelas mensagens, Deus me trouxe e estou aqui com vocês aqui. Amém? Foi Deus que me trouxe, irmão. E eu estava falando com a irmã Ana ali e dizendo para ela que quando eu cheguei aqui, eu estava sentadinho ali, eu digo: ai, que bom agora. Porque a minha finalidade, irmão, quando eu cheguei aqui, eu vou ser sincero, não era só pelo chamado e direção de Deus. Havia dentro de mim coisas para serem consertadas. Coisas para serem consertadas, ajustadas. Não era só porque eu tinha que vir para o ministério. Deus me falou que ia me colocar em um outro ministério. Mas, ao mesmo tempo, ele me mostrou que não havia função sem qualificação. Tinha que ter uma qualificação. E essa qualificação era, assim, uma mudança dentro de mim, com as minhas atitudes, nas minhas emoções, em tudo. Amém? E Deus fez isso. E está fazendo. Porque ainda tem muita coisa ainda, irmão. E quando eu tomei essa decisão, eu vim para cá. E aprendi Não é que não estava na Bíblia, irmão. Estava na Bíblia. A gente encontra isso lá em Judas, não é? Judas falando, né? Edificai-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Não é que não tinha na Bíblia, irmão. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele é terrível. Ele é o nosso adversário. O diabo é nosso adversário, irmão. Ele anda em derredor de nós, procurando o quê? Tragar. E quando Deus me trouxe para cá, irmão, ele teve que fazer isso na minha vida. Ele teve que fazer ajustes, está fazendo, tanto com a minha alma, com o meu corpo, né? E com o nosso espírito, que são as três coisas que fazem parte de nossa vida: espírito, alma e corpo. E Deus começou a fazer isso, sentado. Mas um dia eu estava falando com a irmã ali, que eu estava em minha casa. Foi quando Deus falou para mim: aguarde as oportunidades. Eu disse: que oportunidade? Que a minha irá te dar. Então eu não estou aqui, irmão. Eu tenho certeza. Uma vez eu disse para a pastora que se ela não me olha com os olhos de Deus, ela não faria isso. Tem que se olhar com os olhos de Deus. Senão não fazemos coisas que Deus manda fazer. Amém? O olhar de Deus. Devemos usar sempre isso. Com o olhar de Deus. E eu falei para ela, eu agradeço. Porque ela, assim como Deus falou comigo, tinha que falar com a pastora. Tinha que orientar a pastora. Mas dentro é só falar comigo. E eu digo aos irmãos que eu agradeço a Deus por estar aqui diante da igreja, da herança de Deus. Mas aumenta também, irmão, a responsabilidade. Aqui eu tenho duas coisas para receber no reino de Deus: ou ser pequeno no reino de Deus, ou ser grande no reino de Deus. Porque se aquilo que eu prego para vocês, que eu falo para vocês, eu não procuro praticar, a Bíblia diz que eu serei pequeno no reino de Deus. Mas se eu praticar e ensinar, eu serei grande no reino de Deus. Amém? Por isso que há uma responsabilidade. Quanto mais, eu digo a vocês, vocês se santificarem, quanto mais vocês procurarem estar diante de Deus, Deus vai dar algo para vocês fazerem. Porque isso se chama, vocês vão ficando idôneo, maduro, e Deus vai confiando algo para vocês fazerem. Não é só aqui, é com seus vizinhos. Com qualquer pessoa, Deus vai te levar para você ajudar alguém. Ele vai confiar em você. Mas só quando a gente vai chegando na estatura de amadurecimento com Deus. E nós só podemos chegar orando, adorando a Deus, jejuando e buscando a presença dEle através da adoração. E a gente vai saindo. Nós temos que desaparecer para que Cristo apareça. Amém? Na proporção que a gente vai desaparecendo, Deus vai aparecendo. E assim Deus me trouxe, irmão. É um breve testemunho, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui. E eu digo aos irmãos, hoje eu estou aqui, o pastor sempre diz, quando você estiver em certos níveis, é porque você orou aquilo ali. E eu vou orar. Porque se hoje eu estou aqui, eu tenho que chegar aqui. Porque esse é o alvo de Deus. O alvo de Deus não é esse na minha vida. O alvo de Deus é esse aqui. Aqui é apenas um estágio. Aqui é apenas um preparo para algo que Deus quer fazer muito mais. Porque Deus não me trouxe só para aqui. Ele tem um propósito. Amém, irmão? E não é só com a minha vida, é com a vida de vocês. Todos vocês que estão aqui, Deus tem um propósito. Orem em línguas. Adorem a Deus. Amém? Tenham uma vida com Deus, vocês vão ver. Eu estava dizendo, quando eu cheguei, eu estava conversando com a irmã ali, e eu disse que o galardão, a gente já sabe isso, que a gente aprendeu isso aqui. É baseado não naqueles que saem para fazer a obra de Deus e vai fazendo por ele mesmo. O galardão é baseado no plano que Deus tem na tua vida. Plano que Deus tem na tua vida. Porque naquele dia, muitas obras serão queimadas. Muitas obras serão queimadas. Mas aquelas que são feitas em Deus, aquelas que Deus preparou antes da fundação do mundo para você, ela não vai se queimar. Porque nós, essas obras, esse plano, já estava estabelecido por Deus. E que a gente é apenas o personagem dessa história. Mas que possamos ter, justamente, o crescimento espiritual para executarmos estas funções. Eu digo aos irmãos que muitos lugares não ensinam essas coisas. Não ensinam. Estou dizendo porque eu passei 25 anos e nunca ouvi ensinos dessa natureza. De que existe uma vida em Deus. Uma vida não só de realizar a obra de Deus, como uma vida vitoriosa sobre a nossa alma, nosso corpo, nossos membros, sabe? Sobre o mundo. Não é só trabalhar, porque o reino de Deus não é só palavras, mas é poder que nos dá para sermos vitoriosos e vencermos nós mesmos. E eu digo aos irmãos, eu e vocês, só podemos andar com uma boa consciência, tanto para com Deus, como para com as pessoas, se tivermos a nossa alma regida pela razão da palavra de Deus. E os nossos membros sobre o poder de Deus. Porque a consciência te diz, agora mesmo, a tua consciência está te dizendo a tua situação diante de Deus. Tá ou não tá? Tá. A consciência. Não precisa julgar as pessoas. As próprias pessoas têm uma consciência. E Paulo chegou a dizer isso. Eu ando com uma consciência tranquila, tanto para com Deus, como para com as pessoas. Por que para com Deus? Porque os nossos membros não podem ser sujeitos ao pecado mais. E por que da ofensa? Porque nós não podemos mais ofender as pessoas. A lei era para isso, para nós não ofender as pessoas. Hoje não temos lei nem mandamento, hoje temos bondade e amor. Temos que andar em bondade para com as pessoas, para termos uma boa consciência de não andarmos em ofensa. E o amor é, o significado do amor nós sabemos que é, um sentimento que nos leva a buscar o quê? Sempre o bem do próximo. Então, irmãos, não é só isto, mas é uma vida vitoriosa. Paulo disse assim: ah, mas vocês podem perguntar, mas o irmão já está nessa vida? Não. Porque existe, até para a obra do ministério, para você realizar aquilo que Deus quer dentro do ministério, existe um aperfeiçoamento. Porque a Bíblia diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para a obra do ministério. Existe um aperfeiçoamento. E muitos não estão buscando esse aperfeiçoamento e estão realizando a obra de Deus. E naquele dia, pode ser surpreendido por aquilo que Jesus disse. Eles vão dizer, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu sei que você fez. Mas afastai-vos de mim, que vós nos, que eu não vos. Porque vós praticais o quê? Então, a função não é melhor do que a qualificação. Amém? Bom, estas palavras são palavras, alguns que estão aqui, é para edificação, porque a Bíblia diz que vós já sois santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Está escrito em Efésios. Porque quem nos santificou foi Deus. Quem nos justificou foi Deus. Justificado, pois, pela... Temos paz com Deus. Através de quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. E somos livres da ira futura. Mas lembre-se, tudo isso que eu estou falando aqui é com relação, o seu espírito já está sentado em região celestial. Temos que crer isso. Porque nós fomos chamados para crer que eu e você já estamos sentados em região celestial. A Bíblia diz que nós fomos mortos com Cristo, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Jesus se manifestar, a nossa vida se manifestará com Ele. Então, mas por que que anteriormente você falou sobre essas dificuldades que o cristão enfrenta? É porque temos o nosso corpo mortal. Temos uma alma. E que nos perturba muito. Ela é tão terrível que muitas vezes tira a gente até de querer entrar na presença de Deus. Por causa da culpa, né? Ah, não vou, porque Deus não vai me ouvir. Ah, não vou não. Mas passa um tempo sem orar, sem buscar, desconfiado com Deus. E Deus dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos... E tentamos fugir de Deus, porque é assim. Muitas vezes, as nossas atitudes nos faz fugir de Deus, porque sabemos que Deus é santo. Ele vê todas as coisas. Talvez eu possa agir sem alguém me ver, mas nós em si sabemos que Deus está vendo. E muitas vezes fugimos de Deus. Mas eu quero dizer a você, nesta tarde, não fuja de Deus, porque Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o inimigo, ele trabalha dessa forma, irmão. Eu vou ler aqui um capítulo do apóstolo Pedro, 2ª carta do apóstolo Pedro, ele diz assim, irmão, é capítulo 2 Pedro, capítulo 1º, irmão. Aqui ele fala, irmão, eu falei do início de uma vida que a gente precisa ter com Deus. Eu disse aos irmãos que quando eu cheguei aqui, eu carregava a Bíblia. Eu fui ensinado a não faltar o culto. Tudo isso. Mas eu não culpo ninguém. Eu aprendi isso. Não faltar isso, não faltar aquilo, não faltar reuniões, não faltar isso. No domingo, irmão, não tinha templo para nada, era só pegar a Bíblia e de manhã voltar, botar em cima da estante e voltar, à tarde tem que ir de novo, volta de novo, domingo. Era isso. E no domingo à noite ainda dizia, ó, descem, desça aqui. Não tinha tempo, porque na segunda eu tinha que ir trabalhar. Como é que a gente ia ler Bíblia? Como é que a gente ia ter tempo com Deus? E esse foi um momento difícil, por isso que não houve um conserto no meu interior. Porque Jesus veio fazer o conserto foi no nosso interior. A mudança interior. E eu não estava desfrutando isso por não ter conhecimento. Ninguém me acordou. Me acordou a participar das atividades, disso, daquilo, corre para lá, para cá. Me entregou a igreja e eu comecei a fazer o que eles queriam que eu fizesse. E aquela coisa. Então, tem que agradar o homem. Eu agradava mais o homem do que a Deus. E a Bíblia diz, vós recebeis honra um dos outros e não busca a verdadeira honra que vem de Deus. E aqui Pedro, ele fala, irmão, talvez, eu quero dizer aos irmãos, quando eu venho para cá, quando a pastora diz, olha, vi tal dia, aí começa um ensino dentro de mim que fica estabilizado. O Espírito Santo começa a estabilizar. Por isso que eu não vou muito aqui, irmão. Ele começa a estabilizar um ensino dentro de mim. Eu estou de madrugada, estou trabalhando, estou... Ele está sempre... Eu não sei a necessidade dos irmãos, mas ele sabe. Uns é para edificação, outro é para exortação, e outros estão aqui para ser consolado. A palavra de Deus é para isso. Quando nós oramos em línguas, estamos nos edificando, e quando estamos diante da igreja, estamos edificando a igreja. Né? Então, irmão, o apóstolo Pedro, ele veja a humildade do apóstolo Pedro, reconhecendo que a igreja, elas já estavam sobre essas qualificações, com essas qualidades. Mas ele disse, eu sei que eu vou partir, mas eu queria deixar isso bem, bem claro para vocês, bem certo para vocês. Não é? Vamos ler que a gente vai entender melhor. O capítulo 10, o versículo 10, irmão, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Depois nós voltamos. Veja o que ele fala. Acompanhe, irmão. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais. Olha, Pedro sabia que eles sabiam dessas coisas. Apesar que eu sei que vocês sabem. Foi no início que eu falei para aqui. Não é porque eu estou aqui, eu devo pensar que vocês não entendem essas coisas. Vocês entendem, vocês sabem. Porque vocês têm Deus, vocês têm o Espírito Santo. Mas o que é que Deus está querendo aqui trazer para nós nesta tarde? Uma exortação, um cuidado. Porque o nosso adversário, irmão, ele é terrível, ele perdeu. Nós fomos arrancados de uma árvore terrível e fomos enxertados em uma árvore verdadeira que é Cristo. Ele não quer perder. Enquanto estivermos aqui, o que ele puder fazer, irmão, para tentar trazer de volta aqueles que foram libertos, ele vai fazer. Mas o apóstolo Pedro, ele sabia que, veja o que, é que ele diz, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais. e estejais confirmado na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com demonstrações. Ele demonstrava às pessoas, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Os irmãos se lembram, irmão, quando Jesus teve um encontro com Pedro? Eles estavam pescando, parece que esqueceram, pescando, aí de repente Jesus aparece, e é aquela festa, aquela coisa boa, e ele pergunta a Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz, te amo, não é? Ele perguntou 3 vezes. E ele disse, quando ele era mais moço, ele disse, se cingias e ia para onde ele queria. Mas quando fores velho, ele estava falando ali da morte de Jesus, de Pedro. E Pedro sabia. E Pedro se interessou em perguntar sobre João, não foi? E aquele discípulo amado, né? E Jesus respondeu para ele com relação a João, né? Deus tinha, João, Jesus tinha outro plano na vida do apóstolo João. Mas o que eu quero dizer aqui, irmão, é que essa exortação que Pedro teve que trazer era com relação à nova natureza que nós precisamos ter. Os irmãos já observaram que existem crentes que aceitam Jesus e é tão alegre, chega, parece que... Parece não, descobriu um tesouro e ninguém segura ele. E daqui a pouco você procura essas pessoas, eles não estão. Eles tropeçaram, caíram, deixaram. Mas Pedro aqui, ele dá uma receita para que nós não venhamos tropeçar. Se vocês voltarem mais um pouquinho, ele diz assim, ó, no capítulo 5, 1 e 5, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. A piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Aí ele diz no 8, porque se em vós houver e aumentare estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, irmão, não precisamos mais estar procurando, porque nós achamos. Nós já temos. Os irmãos já observaram que tem tantos irmãos que parece que eles vão de acordo com aquilo que estão oferecendo a ele. Precisa mais disso. Não precisa estar ocioso. Ah, lá é assim, aí vai. Lá é assim, aí vai. Não precisa ter mais essa ociosidade na vida daqueles que nasceram de novo. Não estejais ociosos mais, nem estéreis. Nós precisamos frutificar. E aqui ele diz que não é só ter a fé. Por isso que a Bíblia diz, a fé sem as obras, ela é o quê? Morta. Precisa ser acrescentado mais alguma coisa nessa fé. E Pedro lista aqui 7 qualidades que precisamos ter. E que isso não se consegue com nossos esforços, e sim orando em línguas, buscando a Deus, adorando a Deus. Aí Deus vai te dando, que são virtudes que Deus nos dá para guerrear, porque nós somos soldados, e o soldado precisa de quê? De armas, para sermos vitoriosos. Primeiramente, ele fala sobre a virtude. Em outras Bíblias tem bondade. Precisamos andar em bondade. Eu falei aqui no início que a lei, que era para nós cumprirmos, para não ofender as pessoas, foi trocado pela bondade. Porque se você anda em bondade, não precisa de lei. Que você tá, quem vos fará maus se for zeloso do bem? Ninguém. E Pedro disse, não é só ter a fé. Você precisa ter andar em bondade. Da bondade, ele lista o conhecimento. E para que o conhecimento? Para sermos, para tomarmos a decisão certa. Por quê? Porque a vontade é algo que se forma em nossa mente e que pode ser realizado pela razão ou pelo impulso. Vem uma vontade, tem duas escolhas. É o livre-arbítrio. Ou você age, essa vontade que está na sua mente, pela razão da palavra de Deus ou pelo seu impulso. Lembre-se que o primeiro que Pedro fala é sobre bondade, não ofensa mais. Você não pode ofender as pessoas. A ofensa não é só bater nas pessoas. Desprezar as pessoas também é uma ofensa. Não respeitar as pessoas é uma ofensa. Ofende as pessoas. E Pedro disse, não é só ter fé, você precisa andar em bondade. Aí depois ele disse, depois da bondade você precisa acrescentar mais coisas, que é a ciência, o conhecimento. Por que o conhecimento? Porque, como eu falei, existe vontade que existe, que aparece na nossa mente, aquela vontade de fazer algo, a gente sabe que está errado. Mas se você tiver a ciência de que aquela decisão que você vai tomar por impulso vai te trazer transtorno. Mas se você analisar e ver que está errado e que vai tomar a decisão de acordo com a palavra de Deus, mesmo que você ache que você não vai ter lucro nisso, tome. Porque Deus vela com a sua palavra para cumprir. Mesmo que, ah não, mas se eu fizer por aqui é mais rápido. Não, não, eu vou é por aqui mesmo. Não, não, não, não. Ah. Não. E a palavra de Deus diz, não, faça desta forma. Mas é negócio rápido, não posso esperar. Daqui que a palavra de Deus venha se cumprir na minha vida? É uma escolha. Vivemos por fé e não por vista. E quando vivemos por vista, tomamos decisões pelo impulso, pela vantagem. Quando Ló e Abraão estavam lá naquelas campinas e estava crescendo muito o rebanho, e Deus disse, aí Abraão disse, olha Ló, vamos tomar uma decisão aqui. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Fé, confiança de que Deus vai cumprir com a sua palavra na sua vida. Deus cumpre com a sua palavra. Tudo que nós estamos orando, irmão, tudo irá concorrer para o nosso bem. O apóstolo Paulo, aparentemente, ele não tinha nada, mas ele disse que tinha tudo. Ele disse como pobre, mas enriquecendo a muito. Porque a palavra de Deus, irmão, é o sim de Deus para nós. E o Espírito Santo é a garantia que nós iremos receber tudo dele. E assim Pedro continua, além da ciência, ele diz a temperança, a terceira. E por que a temperança? A temperança é que nos livra do domínio que nos leva os nossos membros, nosso corpo, para a imoralidade, para algo que nós vemos fazer com o nosso corpo. Então a temperança, ela é a virtude que Deus nos dá para nos livrar do vício dominador, que muitas vezes vem forte sobre nosso corpo, nossos membros, e muita gente não tem como se livrar. Como eu vou fazer isso? E corremos, Deus. Mas Deus está dizendo, eu te dou a temperança, busque essa virtude. E essa virtude é que vai te dar a condição de você ser vitorioso sobre essa paixão. Essa é algo muito forte que vem. E que nos leva, se nós não tivermos essa temperança, nos leva assim. Mas eu quero dizer que, mesmo assim, nós estamos em um aperfeiçoamento. Porque nós só vamos se livrar desse corpo mortal, irmão, quando Jesus voltar. Amém? Quando ele voltar, aí ele vai nos dar um corpo glorioso. Por isso que eu digo a você, continue perseverando e buscando essas qualidades de Deus. Porque Deus não ia, irmão, sabendo que nós fomos livres de um governo, de uma autoridade e de um poder espiritual que nos escravizava a fazer todas essas coisas, ele não deixaria a gente aqui sem as qualidades, sem as virtudes, para, como um soldado, combater contra isso aí. Agora você e eu não conseguimos de nós mesmos. Temos que estar muito buscando Deus, pedindo a Deus, Deus me dá, além da fé que tu me deste, eu quero que tu me dê a virtude da bondade. Irmão, eu posso ser bom com a irmã hoje, amanhã eu não sou. Porque é algo, é um amor, não é um amor ágape. É o amor filial, né? Que é o amor correspondido. Eu dou para depois a irmã também. Eu estou dando, mas tem um tempo que eu vou precisar, viu, irmão? É. Mas o amor ágape é um amor que não é correspondido. Porque não é um amor seu. É algo que Deus te deu. Você vive com o amor de Deus. Talvez eu possa dar hoje. Amanhã, a irmã, quando bater na minha porta, eu disse, não, já dei hoje, de novo. Não é só em coisa para dar, irmão. É o respeito, é o carinho. Hoje eu posso atender bem a irmã, conversar com ela bem. Amanhã, não. Varia. Se chama... A gente varia muito, né? Porque é a emoção, é a alma, a gente está controlado por ela. Irmão, vou terminar aqui. Mas, depois da ciência, da temperança, vem a paciência. Olha quantas virtudes Deus tem para nos dar, irmão, para sermos vitoriosos, não é? E ter uma vida realmente vitoriosa, né? Que nos venha. E são essas qualidades, irmão, que nos dá a condição de andarmos com uma consciência tranquila para com Deus. Se não buscarmos isso, as igrejas não ensinam isso, irmão. As igrejas estão ensinando o seguinte, como nós temos uma alma que busca as coisas deste mundo, muitos estão oferecendo o que você está procurando. Melhorar de vida. Um bocado de coisa, bens materiais. A alma está sempre procurando essas coisas. Mas é errado? Não, de maneira nenhuma. Mas que tenhamos o cuidado, Paulo disse a Timóteo, que vivamos nesse mundo e conquistamos as coisas, mas que não deixamos nos embaraçar com elas. O problema não está em você conquistar as coisas. O problema está em você se embaraçar. A maneira que você conquista isso, a ponto de perder até a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. Esse é que é o perigo que Paulo falou para Timóteo. Porque, infelizmente, estamos no mundo ainda. Não é? Temos nosso dia a dia, temos nossa esposa, nosso dia a dia. Mas... que tenhamos cuidado nesse lado. A paciência é a virtude que nos dá condição de sofrer dores e infortúnio. Você já trabalhou em alguém que a pessoa fica no seu pé o dia todo, perturbando, levantando coisa contra você e dizendo coisa, né? E tanta coisa. E você, muitas vezes, deixa ele chegar, que aí quando ele chegar eu vou tomar satisfação com ele. Não, mas como você tem a paciência, você aprende a sofrer essas coisas. Você suporta. Mas não é você. É que você tem a virtude da paciência. Você sofre por amor a Cristo. Então, são qualidades que Pedro diz que precisamos ter. E só conseguimos isso, não é de nós mesmos, irmão. Depois, A piedade, compaixão. Precisamos ter compaixão com as pessoas, não é? Compaixão, misericórdia. Perdoar. Deus teve compaixão da gente, a gente era inimigo dele. A gente era inimigo de Deus através das nossas obras. Mas ele teve compaixão de nós. E muitas vezes nosso inimigo... Uma vez uma pessoa estava me falando, mas fulano, rapaz, lá, tal. Eu digo, você tenha cuidado. Tenha cuidado, porque não é essa pessoa que está te ofendendo, ela apenas está sendo um escravo de um governo, de uma autoridade, de um poder espiritual que a gente não vê, que é regido por Satanás. Assim como temos o poder de Deus, temos o reino de Deus e a autoridade que é a palavra de Deus, ele também tem a dele. E muitas vezes você está indo de encontro às pessoas, quando não é. Você tem que ir de encontro àquele que está escravizando as pessoas e libertar essa pessoa da mão dele. Aí termina a gente indo de encontro às pessoas. E a Bíblia diz que nós não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Devemos ter muito cuidado, irmão, para não ofender as pessoas, porque elas estão precisando de ser libertas. Não, elas já estão sendo ofendidas por Satanás, machucadas por ele, escravizadas por ele. E a gente, em vez de estender as mãos, a gente não estende. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu preciso ter cuidado com isso. E o amor fraternal, é o amor de irmãos. Né? O amor de irmãos. E depois, a caridade, que é o amor que nos leva a buscar sempre o quê? O bem do próximo. Então, irmão, que Deus nos ajude, que Deus possa continuar nos dando essa exortação. Porque não é o bastante, irmão, fazermos parte de alguma coisa, estar pregando como eu aqui, eu posso estar trazendo essa palavra, não é? Que a pastora pede sempre estar aqui. Mas eu tenho muito cuidado comigo mesmo. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, tem cuidado de você e com o que você ensina. Porque eu posso querer, essa semana eu estava dizendo a um pastor, ele estava conversando comigo, eu digo, pastor, muitas vezes a gente quer libertar os outros quando a gente não é liberto. A gente quer libertar as pessoas, mas a gente está preso por todas essas coisas. E queremos libertar as pessoas. E é a mesma coisa, Deus está com vocês. Quando eu saio daqui, irmão, a minha semana, os meus meses, é batalha. Primeiro que ele não quer que Deus cumpra aquilo que ele quer cumprir na minha vida. Ele não quer. Ele vai fazer tudo. E ele luta. Tem três coisas que Satanás, ele age muito na vida daqueles que vão herdar o céu. Ele traz tribulação. Ele deixa a gente perplexo com as coisas que acontecem. E impaciência. Ele está sempre trazendo contrariedade. Contrariedade sobre nossas vidas, para deixar a gente perturbado, inquieto. Ele anda em derredor. Mas eu quero dizer aos irmãos, que se nós continuarmos, né, recebendo a exortação que o apóstolo Pedro deu naquela época e que serve para nós hoje, nós não iremos tropeçar, ele disse. Tem três coisas que ele disse que nós não iremos fazer. É, não iremos ficar cego, nem ociosos, nem estéril no conhecimento. E não iremos tropeçar. Quem anda buscando isso aqui, irmão, ele não tropeça, porque isso aqui é a nova natureza. É a vida de Jesus em nós. Os irmãos se lembram do fogo. Porque tropeçar é pedra, né, irmão? Você não vê, dá um tropeço, cai lá, né? Não viu, tropeçou. Tropeçar. O que é tropeçar? É agir fora do que a palavra de Deus está dizendo. Israel tropeçou na pedra, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Tropeçaram. Aí sobrou para nós, gentil. Tropeçar é não agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas se nós tivermos essas qualidades, nós iremos estar fortes e não iremos tropeçar. Quando alguém nos ofender, agiremos com bondade. Quando vir pensamentos contrários, agiremos com conhecimento. da palavra de Deus. Quando vim, os desejos que Colossenses fala sobre nossos membros que mandam nos mortificar, temos a temperança de Deus em nós. E assim, sucessivamente, né, essas qualidades são virtudes que Deus preparou para nós. Muitas vezes eu não tenho porque eu não busco. E a Bíblia diz, vós que ressuscitaste com Cristo, buscai, e o que mais? Pensai nas coisas que são lá. E muitas vezes, buscamos e pensamos as coisas daqui da terra. Amém? Foi até aqui mesmo que Deus pediu. Olha, irmão, eu agradeço a Deus por estar com vocês aqui. Amém? Que esta palavra possa trazer edificação para vocês e que vocês não venham entrar no engano de Satanás. Desiste. Ai, irmão, tem hora que ele fala no meu dia a dia. Ele fala assim, não tem jeito. Desiste, desiste, desiste. E vai embora, Satanás. Não, não desiste. Não dá para você continuar mais. Ai, irmão, é assim que ele trabalha. Não vai, não continua, tal, isso não sei o quê. Ele fala assim, não é? Mas a gente, eu digo a vocês, continue, porque a salvação de vocês foi comprada com bom preço, sangue. O que precisamos fazer é ter cuidado com essa alma, as emoções, os pensamentos. Temos que ter cuidado com o nosso corpo, nossos membros, que infelizmente ainda estão aqui. Nosso espírito está sentado em região celestial, mas nós estamos com essa dificuldade. Mas não é para desistir, é para continuar nos pés do Senhor. Quando sair daqui, ó, tem os seus afazeres, as coisas, né? Eu tenho também o meu, mas sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. O quarto, vá para o quarto, orar, orar, orar, orar, orar, adorar a Deus. E muita vezes a gente não faz. Amém? Somos soldados de Cristo. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe.